Começa agora o programa Vidas e Afetos. Olá, meu nome é Fernando Paniago, eu sou aluno do curso de jornalismo e um dos bolsistas do projeto Vidas, Gênero, Diversidade e Sexualidades. O projeto é interdisciplinar, envolve componentes dos mais variados cursos, tendo representantes dos dois institutos de Mariana, ICSA e CHS, e de Ouro Preto também. O projeto é coordenado por Marta Maia, do curso de jornalismo, e conta ainda com a participação de Margarete Diniz e Marco Antônio Torres, do Departamento de Educação, Helena Molo, do curso de História, Regina Célia da Cruz, do Serviço Social, Daiane do Carmo Barretos e Júlia Leri, do curso de Jornalismo, Ludmila Camiloto, mestranda do Direito, e João Paulo da Silva, graduando em Jornalismo. As atividades, que começaram em abril deste ano, têm como intuito primordial promover o reconhecimento da diferença sexual e de gênero existente na UFOP região. Partindo desse reconhecimento, o projeto também traçou como objetivo o desenvolvimento de métodos e recursos para enfrentamento do preconceito e da desinformação que rodeia o assunto. Ainda nesse ano, o projeto Vidas participará do Congresso sobre Diversidade, que acontece em novembro na UFOP e do Encontro dos Saberes. Saudade, eu conduzi o braço do teu rio a selar-me na boca. O traço do vazio, do seco na boca, baseado da fumaça que ameaça o vácuo da tua forma oca, oca. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Que vazio saciou meu ventre com um regalo teu. Arregalou meus olhos, arrebatou. Fumaça tem a massa consumida pela brisa da fogueira que à beira de um beijo seu se queimou. Meu nome é Gleice, aluna do curso de Serviço Social, sou bolsista do projeto Vidas, Gênero, Diversidade e Sexualidades. Por volta dos 3 primeiros meses do projeto, colocamos em prática um dos objetivos iniciais do grupo, que é o incentivo às rodas de conversa dentro da universidade, favorecendo a participação dos mais diferentes agentes. O primeiro evento que promovemos foi realizado no dia 19 de junho no auditório do ICSA, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, com participação de Duda Salabert, presidente da ONG Transveste, que oferece apoio à educação a travestis e transexuais na cidade de BH, candidata ao Senado pelo PSOL, e a Fradia Morim, educadora, produtora e agitadora cultural. A mesa foi mediada pelo professor do Departamento de Educação, Marco Antônio Torres. O evento reuniu cerca de 120 pessoas e possibilitou um amplo debate sobre o preconceito sexual existente no país e em instituições, elencando taxas e números assustadores que ilustram esse preconceito. Olá, eu sou a Vitória Salomão, aluna do curso de História. Também sou bolsista do projeto Vida, Gênero, Diversidade e Sexualidades. E continuo aqui explicitando sobre as rodas de conversa que promovemos então quanto grupo. Ao início do período, no dia 15 de agosto, oferecemos uma segunda roda de conversa com o tema 40 anos de luta do movimento LGBT no Brasil, com o advogado e ativista dos direitos humanos, Renan Quinalha. Renan é formado em Direito e Ciências Sociais, tem um mestrado em Teoria Geral e Filosofia do Direito, e seu doutorado é em Relações Internacionais, todas as titulações conferidas pela USP. Ele organizou o dossiê sobre os 40 anos do movimento LGBT no Brasil pela revista Cult e é um dos organizadores do livro sobre a história do movimento LGBT no Brasil. Durante todo o diálogo que aconteceu no auditório do ICSA, Renan evidenciou parte da história dessa luta em nosso país, como, por exemplo, determinadas ações e manifestações que foram decisivas naquele período, ou ainda sobre as manchetes e notícias que foram veiculadas pela primeira vez nos jornais mais populares da época. Uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Ah, se há, se você pudesse entender, baby, baby, eu vou cantar uma canção pra você. Sobre a cama, você sabe qual é. Você sabe qual é. A jaqueta amarela, que a cor do teu abraço não sentiu o frio. Através da janela, alguém sente lá fora. Jornal, dorme um corpo desigual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, sem jaqueta amarela, igual um despedaço de amor que em cada canto de... O projeto Vida tem seu encerramento planejado para novembro desse ano. Até lá, algumas ações futuras já foram planejadas. Temos dois artigos escritos por membros do projeto que estão sendo submetidos à aprovação para apresentação no 5º Congresso de Diversidade na UFMG, que acontecerá aqui na UFOP em novembro. Antes do fim das ações, promoveremos mais uma roda de conversa, dessa vez com enfoque nas questões relacionadas à violência contra as mulheres, que provavelmente também possibilitará bons e necessários debates acerca da questão. O grupo ainda participará do Encontro dos Saberes, evento sediado na UFOP, e irá produzir ainda pequenos curtas com relatos pessoais, que contribuirão para trazer questões problematizadoras sobre gênero, diversidade e sexualidade, tanto na universidade quanto na região dos Inconfidentes. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá. Me dá um beijo que eu quero teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, ciência que instiga o meu eu. Já foi, quero andar por aí descalça sem nada ao lado de um vinho bom. Na mesa de um bar, reconheço teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, rouca. A moça não vai aguentar para pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá.